Fecheiro 82. Sim, concordou Briana após uma pausa. Mas onde é que vamos encontrar uma? Ela ergueu o braço na direção da cidade e do seu porto. Não vi nada assim em nenhum lugar, nem em Inverness, nem aqui. Acho que teríamos de ir a uma cidade grande. Londres, ou talvez Boston ou Filadélfia. E depois, quanto dinheiro é que tens, Roger? Eu consegui 20 libras e ainda tenho a maior parte desse dinheiro, mas não seria o suficiente para. É isso, interrompeu ele. Estava a pensar nisso enquanto dormias. Eu sei, ou acho que sei, onde posso encontrar pelo menos uma pedra. A questão é que, ele hesitou, terei de ir já para a encontrar. O homem que a tem está em Newburgh neste momento, mas não ficará lá por muito tempo. Se eu levar um pouco do teu dinheiro, posso ir de barco de manhã e estar em Newburgh no dia seguinte. Acho que é melhor tu ficares aqui. Assim, não posso ficar aqui. Por que não? Ele estendeu a mão para ela, tateando no escuro. Não te quero comigo. Ou melhor, quero, corrigiu-se. Mas acho que é muito mais seguro se ficares. Não estou a dizer que quero ir contigo. Estou a dizer que não posso ficar aqui, repetiu ela. Apesar de apertar a mão tateante dele, quase se tinha esquecido, mas naquele momento toda a excitação da descoberta voltou. Roger, eu encontrei-o. Encontrei-o, Jamie Fraser. Fraser? Onde aqui? Ele virou-se para a porta, surpreendido. Não, está em Cross Creek. E eu sei onde ele vai estar na segunda-feira. Tenho de ir, Roger. Não percebes? Ele está tão perto. E eu cheguei até aqui, senti uma vontade repentina e irracional de chorar, ao pensar em ver a mãe novamente. Sim, percebo. Roger parecia ansioso. Mas não poderias esperar alguns dias? É só um ou dois dias no mar para Newburn, o mesmo para voltar. E acho que consigo resolver o que é preciso num dia ou dois. Não, disse ela, não posso. Tenho a Lizzie. Quem é a Lizzie? A minha criada, tu viste-a? Ela ia bater-te com uma garrafa. Briana sorriu ao lembrar-se. A Lizzie é muito corajosa. Diria que sim, disse ele secamente. Seja como for. Mas ela está doente, interrompeu Briana. Não viste como ela está pálida? Acho que está com malária. Tem febres horrorosas e tremuras que duram um dia, mais ou menos, e depois param. E então, alguns dias depois, voltam. Tenho de encontrar a minha mãe assim que puder. Tenho de a encontrar. Ela sentiu-o a controlar-se, argumentando. Esticou a mão no escuro e acariciou-lhe o rosto. Tenho de a encontrar, repetiu baixinho. E sentiu que ele se rendia. Está bem, disse ele, está bem. Vou ter contigo assim que for possível. Mas faz-me um favor. Veste o raio de um vestido. Não gostas das minhas calças? Ela riu-se de repente e depois parou abruptamente, como se algo lhe tivesse ocorrido. Roger, o que é que vais fazer? Vais roubar a pedra? Sim, disse ele simplesmente. Ela permaneceu em silêncio durante um minuto, passando o polegar comprido lentamente pela palma da mão dele. Não faças isso. Disse ela por fim, muito calmamente. Não faças isso, Roger. Não te preocupes com o homem que a tem. Roger abraçou-a, tentando confortá-la. É provável que ele a tenha roubado a outra pessoa. Não estou preocupada com ele, mas sim contigo. Eu vou ficar bem, disse ele corajosamente. Roger, nesta época, eles enforcam as pessoas que roubam. Não serei apanhado. Procurou a mão dela no escuro, encontrou-a e apertou-a. Estarei ao pé de ti mais cedo do que pensas. Mas não é. Vai correr tudo bem, disse ele firmemente. Eu disse-te que cuidaria de ti, não disse? Mas. Ele apoiou-se num cotovelo e calou-a com os lábios. Muito lentamente agarrou na mão dela e pressionou-a entre as suas pernas. Ela engoliu em seco. os pelos do braço eriçados repentinamente com ansiedade. Hum? Murmurou ele contra os lábios dela. E sem esperar uma resposta, puxou-a para a palha e rolou para cima dela, afastando-lhe as pernas com o joelho. Brianna respirou fundo e mordeu-lhe o ombro quando ele a penetrou. Mas Roger não emitiu um único som. Sabias? Disse Roger, ensonado, algum tempo depois. Acho que acabei de me casar com a minha tia-avó de sexto grau. Acabei de pensar nisso. O quê? Não te preocupes. A ligação não é tão próxima assim para ser incesto. Que bom, disse ela, com uma certa dose de sarcasmo. Eu estava muito preocupada com isso. E como é que posso ser tua tia-avó, por amor de Deus? Bem, como disse, só pensei. Não me tinha dado conta antes. Mas o tio do teu pai era Dougle Mackenzie. E foi ele quem causou todo o problema ao fazer um filho à Gayle Duncan, não foi? Tinha sido um método insatisfatório de contracepção que ele tinha sido forçado a adotar, que fizera com que pensasse nisso. Mas achou mais adequado não dizer nada. Não adiantaria, no momento. Levando tudo em consideração, ele achava bem que Dougle Mackenzie não tivesse tido a mesma percepção, uma vez que isso teria impedido a própria existência de Roger. Bem, não acho que tenha sido só culpa dele. Brianna também parecia agradavelmente ensonada. Não devia faltar muito para amanhecer. Os pássaros já estavam a chilrear lá fora e o ar havia mudado, tornando-se mais fresco, conforme o vento vinha do porto. Então, se o Dougle é meu tio-avô e teu tetra-avô, não, tu estás errado. Sou tua prima em sexto ou sétimo grau, não tua tia. Não. Seria assim se nós fôssemos da mesma geração de descendentes. Mas não somos. Tu és a quinta, pelo menos do lado do teu pai. Brianna estava em silêncio, tentando resolver isto na sua mente. Depois, desistindo, virou o corpo resmungando baixinho e acomodando as nádegas no vão das coxas dele. Que se lixe, disse ela, desde que tenhas a certeza de que não é incesto. Ele puxou-a para o seu peito, mas o cérebro sonolento havia cismado e não desistia. Não tinha pensado nisso, disse ele. Mas sabes o que quer dizer? Sou parente do teu pai também. De facto, acho que ele é o meu único parente vivo, além de ti. Roger sentiu-se totalmente desconcertado com esta descoberta e muito emocionado. Há muito tempo tinha-se conformado em não ter familiares, nem mesmo um tio-avô de sétimo grau, mas... Não é não, murmurou Brianna. O quê? Não é o único? A Jenny também é. E os filhos dela? E os netos? A minha tia, Jenny, é tua... Bem, talvez tenhas razão. Porque se ela é minha tia, é tua tia em algum grau. Então talvez eu seja tua... Ah! Encostou a cabeça no ombro de Roger, o cabelo preto macio contra o seu peito. Quem é que tu disseste que eras? A quem? A Jenny e a Ian. Ela mexeu-se alongando-se. Quando foste a La Libroche? Nunca estive lá. Ele mexeu-se também, encaixando o corpo no dela. A sua mão descansou na curva da sua cintura e ela deixou a mente vaguear, desistindo das complexidades abstratas, dos cálculos genealógicos, por sensações mais imediatas. Não? Mas então parou de falar. Perturbado pelo sono e pelas exaustões do prazer, Roger não prestou atenção. Só se aproximou mais, com um gemido sensual. Um momento depois, a voz dela cortou a névoa pessoal dele, como uma faca a cortar manteiga. Como é que soubeste onde eu estava? Perguntou ela. Ela virou-se, repentinamente, deixando-o com os braços vazios e um par de olhos escuros a centímetros dos dele, semicerrados com desconfiança. Como soubeste onde eu estava? Repetiu ela lentamente, cada palavra uma estaca de gelo. como soubeste que eu tinha ido para as colónias? Ah, eu... porque... tarde demais ele percebeu o perigo que corria. Era impossível saberes que eu tinha deixado a Escócia, disse ela, a não ser que tivesse ido a Lallybroch e eles te tivessem dito para onde eu estava a ir. Mas tu não estiveste em Lallybroch. Ele avançou às cegas, à procura de uma explicação desesperadamente. Qualquer uma. Mas não havia nenhuma. Só havia a verdade. E pelo movimento do corpo dela, percebeu que ela tinha deduzido isso também. Tu sabias, disse ela. A voz não passava de um sussurro, mas o efeito foi tão grande como teria sido se ela lhe tivesse gritado ao ouvido. Tu sabias, não sabias? Ela sentou-se para poder encará-lo. Tu viste aquela notícia da morte. Já sabias, soubeste o tempo todo, não soubeste? Não, disse ele, tentando recuperar o controle. Quer dizer, sim, mas há quanto tempo sabias? Porque é que não me disseste? Gritou ela. Levantou-se e puxou a pilha de roupa de debaixo deles. Espera, pediu ele. Bri, deixa-me explicar. Sim, explicar. Quero ouvir a tua explicação. A sua voz estava rouca de fúria. Mas ela parou de mexer na roupa por um momento à espera de o ouvir. Ouve. Ele também se levantara. Eu descobri na primavera passada. Mas... inspirou fundo, procurando desesperadamente pelas palavras que podiam ajudá-la a compreender. Eu sabia que ias ficar magoada. Não quis mostrar-te a notícia, porque não havia nada que pudesses fazer. Não havia motivos para magoar o teu coração por causa... O que queres dizer com não havia nada que eu pudesse fazer? Ela vestiu a camisa e olhou para ele com os punhos cerrados. Não podes mudar as coisas, Bri. Não sabes isso? Os teus pais tentaram. Eles sabiam sobre Culloden. E fizeram tudo o que podiam fazer para impedir Carlos Stuart. Mas não conseguiram, pois não? Fracassaram. Gaylis Duncan tentou que Stuart fosse rei. Fracassou. Todos fracassaram. Ele arriscou pousar a mão no braço dela. Ela estava dura como uma estátua. Não podes ajudá-los, Bri, disse ele mais baixinho. Faz parte da história. É parte do passado. Tu não és desta época. Não podes mudar o que vai acontecer. Tu não sabes isso. Ela ainda estava rígida, mas ele pensou ter ouvido uma ligeira dúvida na sua voz. Sei. E limpou uma gota de suor do rosto. Ouve. Se eu imaginasse que havia a menor possibilidade, mas não foi o que aconteceu. Meu Deus, Bri, não conseguia nem sequer imaginar-te magoada. Ela estava quieta, a respirar com força pelo nariz. Se pudesse escolher, ele tinha a certeza de que ela escolheria soltar fogo pelas narinas e não ar. Não tens nada que tomar as minhas decisões por mim, disse ela entre dentes. Não importa o que pensaste, e sobre algo tão importante, Roger, como é que pudeste fazer isto? O tom de traição na voz dela era demasiado para aguentar. Raios partam! Tive medo de que se te dissesse tu farias o que fizeste, disse ele. Deixar-me-ias. Tentarias passar pelas pedras sozinha. E agora vê o que fizeste. Estamos nós dois aqui neste maldito. Estás a tentar culpar-me por estares aqui? Quando eu fiz tudo o que podia para impedir que fosses suficientemente idiota para me seguir? Meses de trabalho e terror. Dias de preocupação e busca infrutífera apanharam Roger numa explosão de raiva. Idiota? É o agradecimento que recebo por me matar para te encontrar? Por ter arriscado a porra da minha vida para te tentar proteger? Ele afastou-se do feno com a intenção de agarrá-la, sem saber se a queria abanar ou possuí-la outra vez. Não tive hipótese de fazer nem uma coisa nem outra. Um golpe forte desequilibrou-o no meio do peito e ele caiu na palha. Seu maldito, arrogante. Maldito sejas, Roger. Maldito sejas. Ela vestiu as calças e, inclinando-se para a frente, calçou as meias e os sapatos. Vai-te embora, disse ela. Raios te partam. Vai-te embora. Vai e morre enforcado se quiseres. Eu vou à procura dos meus pais e também vou salvá-los. Virou-se, dirigiu-se para a porta e abriu-a antes que ele pudesse alcançá-la. Parou por uns segundos, contornada pela luz clara na ombreira da porta. Cabelos escuros soltos ao vento, vivos como as madeixas da medusa. Eu vou-me embora. Venhas ou não, não quero saber. Volta para a Escócia. Volta à casa pelas pedras sozinho. Não quero saber. Mas, por Deus, não me vais deter. E então foi-se embora. Lizzie arregalou os olhos quando a porta se escancarou, batendo na parede. Ela não estivera a dormir, como poderia, mas estivera deitada com os olhos fechados. Afastou os lençóis e procurou a sandália. Sente-se bem, menina Brie? Não parecia nada. Brianna estava a andar de um lado para o outro, sibilando como uma serpente, e parando apenas para dar um pontapé no guarda-roupa com força. Em seguida, mais dois baques. Pela luz inconstante da vela recém-acesa, Lizzie viu que tinham sido causados pelos sapatos de Brianna, que ela atirara contra a parede, e tinham caído no chão. Sente-se bem? Repetiu receosamente. Estou bem, disse Brianna. Da escuridão do exterior ouviu-se um grito. Brianna, voltarei para ti. Ouviste? Voltarei. A sua senhora não respondeu, mas dirigiu-se até à janela, agarrou nas portadas e fechou-as com um baque que ecoou pelo quarto. Então virou-se como uma pantera pronta para atacar e atirou com a vela ao chão, deixando o quarto numa escuridão sufocante. Lizzie foi para a cama e ali ficou petrificada, com medo de se mexer ou de dizer alguma coisa. Ouviu Brianna despir a roupa num frenesim silencioso, ofegante, enquanto se despia, batendo com os pés descalços no chão de madeira. Pela portada, ela ouviu palavrões abafados e depois mais nada. Ela vira o rosto de Brianna por um momento à luz, branco como papel e muito sério, com os olhos pretos. A sua senhora, gentil e delicada, tinha desaparecido como fumo, raptada por uma Diamhan, um demónio fêmea. Lizzie era uma rapariga da cidade, nascida muito depois de Culloden. Nunca vira os homens dos clãs, nem um habitante das terras altas, possuído por uma fúria cega. Mas já tinha ouvido histórias assustadoras e agora sabia que elas eram verdadeiras. Uma pessoa, daquela maneira, poderia fazer qualquer coisa. Tentou respirar como se estivesse a dormir, mas o ar saía-lhe pela boca em haustos estrangulados. Brianna parecia não notar. Caminhou pelo quarto com passos rápidos e fortes. Despejou água na tigela e lavou o rosto. E depois deitou-se entre os lençóis e ficou quieta, rígida como uma tábua. Reunindo toda a sua coragem, ela virou a cabeça na direção da sua senhora. Tenha certeza que está bem? Aban si el beider? Perguntou ela com uma voz tão baixa que a sua senhora poderia fingir não ter ouvido se quisesse. Por um momento pensou que Brianna quisesse ignorá-la. Depois a resposta foi dada com um sim. Com uma voz tão simples e sem emoção que não parecia de Brianna. Dorme. Ela não dormiu, claro. Um corpo não dormia quando deitado ao lado de alguém que podia transformar-se numa ursic, de repente. Os olhos dela tinham-se ajustado ao escuro novamente, mas sentiu medo de olhar para o caso de o cabelo ruivo sobre a almofada se ter transformado numa juba e o nariz delicado e afilado num focinho macio e curvo, com dentes que dilacerariam e devorariam. Um pouco depois Lizzie percebeu que a sua senhora tremia. Não chorava, não ouviu som nenhum, mas tremia o suficiente para mexer os lençóis. Tola, repreendeu-se ela. Não é ninguém além da tua amiga e senhora a passar por algo horrível e tu estás aqui com disparates. No impulso, virou-se para Brianna, agarrando-lhe na mão. Bri, disse ela delicadamente, posso ajudá-la em alguma coisa? Brianna segurou a mão dela e apertou-a com força, soltando-a logo a seguir. Não, disse Brianna muito calmamente. Dorme, Lizzie. Está tudo bem. Lizzie não acreditou, mas não disse nada. Deixou-se ficar deitada a respirar em silêncio. Ao fim de bastante tempo, o corpo longo de Brianna estremeceu lentamente e relaxou, adormecido finalmente. Lizzie não conseguiu dormir. Sem febre, estava alerta, inquieta. O cobertor pesava sobre o seu corpo e fazia-a suar. E com as portadas fechadas, o ar dentro do quartinho estava muito abafado. Por fim, sem conseguir aguentar mais aquilo, Lizzie levantou-se silenciosamente da cama. Atenta a qualquer som que viesse da cama, foi até à janela e abriu as portadas. O ar ainda estava quente e abafado lá fora, mas começara a soprar ligeiramente. A brisa da madrugada entrava, com a vinda do ar do mar para a terra. Ainda estava escuro, mas o céu começara a clarear também. Ela via a linha da estrada mais à frente, abençoadamente vazia. Sem saber o que fazer, fez o que sempre fazia, quando se sentia perturbada ou confusa. Começou a arrumar as coisas. Andando em silêncio pelo quarto, apanhou a roupa que Brianna tinha tirado violentamente e sacudiu-a. Estava imunda, coberta com manchas de folhas e sujidade, e crivada com pedacinhos de feno. Conseguia-se ver até mesmo com a leve luz da janela. O que é que ela tinha andado a fazer? Rebolar no chão? Assim que o pensamento lhe ocorreu, imaginou na sua mente, de um modo tão claro que ficou chocada. Brianna, no chão, a lutar com o demónio negro que a tinha levado. A sua senhora era uma mulher grande e bonita, mas o Mackenzie era um bruto alto. Ele poderia ter... Ela interrompeu-se abruptamente, não querendo imaginar. No entanto, não conseguiu evitar. A sua mente já tinha ido muito longe. Com grande relutância, levou a camisa ao nariz e cheirou. Sim, ali estava. O cheiro de um homem, forte e azedo como o cheiro de um bode. Pensar na criatura do mal, com o corpo pressionado no de Brianna, esfregando-se contra ela, deixando o seu cheiro nela como um cão que marca o seu território, ela estremeceu com nojo. A tremer agarrou nas calças e nas meias e levou as roupas para a bacia. Ela lavá-las-ia. Tiraria o cheiro de Mackenzie, assim como as marcas de terra e erva. E se as roupas estivessem demasiado molhadas para a sua senhora vestir de manhã, paciência. Ainda tinha a tigela de sabão que a proprietária da hospedaria lhe tinha dado para lavar a roupa. Bastaria. Enfiou as calças na água, acrescentou uma medida de um dedo de sabão e começou a esfregar o tecido. A janela já estava a ser iluminada. Lançou um olhar atento à sua senhora, mas a respiração de Brianna estava lenta e constante. Ótimo. Ainda demoraria um pouco a acordar. Olhou para o que estava a fazer e petrificou, sentindo um arrepio ainda mais frio do que o que a febre causava. As bolhas finas que cobriam as suas mãos estavam escuras. E pequenas marcas escuras espalharam-se pela água como manchas da tinta de um choco. Ela não queria olhar, mas era tarde demais para fingir que não tinha visto. Virou o tecido molhado com cuidado. E ali estava. Uma marca grande e escura, marcando o tecido exatamente onde as costuras se cruzavam, no fundilho das calças. O sol que nascia pintava o céu de vermelho, deixando a água da bacia, o ar no quarto, o mundo todo que girava, da cor do sangue fresco.